Olá, pessoal! Está começando o podcast Fórmula Full. Eu sou o Wellington Leal e alemão que não sabe contar é brincadeira, hein? Eu sou o Gustavo Full e eu vejo o título na mão de alguém. Meu nome é Jarbas Camargo e um novato venceu a corrida na Serra de Pocono. É isso aí, pessoal. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 105. Estamos aí para falar sobre o automobilismo internacional. Primeiro a gente vai fazer uma divulgação que a gente já faz com muito carinho, que a gente não ganha nada, a gente só ganha a satisfação de poder estar ajudando, que é do Instituto Egon Hoffman, ajudando as crianças a terem uma esperança nessa luta com essa doença ingrata, para não falar outra coisa, que é o câncer. Lá em Campinas, ele ajuda as crianças a ter um lugar para ficar, enquanto tem um tratamento, a família também. Um projeto lindo. Apoiem lá, www.igorhoffman.org.br. Hoffman com dois F's e dois N no final. A gente também está dando um apoio para o Guilherme, filho da nossa saudosa Fabrícia, para tentar chegar na Indy. Você pode contribuir na vaquinha. .com.br, vaquinha rumo à Fórmula Indy, tem no nosso site, a gente sempre deixa linkado aqui, ajudem lá, vamos ver se o Guilherme consegue uma vaguinha nesse, vamos dizer, nesse esporte muito disputado que é o automobilismo. Nossas saudações. Na seletiva, né, que qualifica para uma vaga lá para categoria de acesso da Indy, né? Exatamente, seletiva de kart. Se eu não me engano, tem a Petrobras no meio. Bom, se tiver, se não tiver Petrobras, tá feito a propaganda. Aí, se ganhar a seletiva, vai conseguir um lugar na disputa da Mazda, do Uma Indy, né? Eu não sei como é. Isso, a Fórmula F. Seria uma Fórmula 2000 deles lá. É, um pouquinho abaixo da Mazda, né? Isso. É. Tomara que o Guilherme consiga. E nossos contatos, se você quiser mandar e-mail pra gente, formula1@gmail.com, formulafull1@gmail.com. Tem um e-mail atrasado que a gente deixou passar aí, a gente vai falar, não, a gente não deixou de ver. Tem nosso grupo e a página no Facebook. Tem o Twitter, formulafull, formula_full e DanielGimenez79 no Twitter. E no Instagram, formulafull. Isso aí, pessoal, vamos começar aí com a Fórmula 1, etapa de Hockenheim, 11ª ou 12ª, você sabe de cabeça qual que foi essa, cara? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. E já vamos... Ah, logo a gente vai sanar essas dúvidas, só sei que foi vitória novamente de Lewis Hamilton, o britânico voltou com tudo, mostrou que... A fase do Rosberg era passageira, agora tá do lado dele. O Rosberg, bom, o Rosberg, vamos falar o que do Rosberg? Vamos discutir essa prova aí, vamos, todo mundo vai ter um tempinho. Essa prova que não foi tão boa, não foi tão ruim, foi a que teve seus momentos. E aí, Gustavo, o que você achou da corrida aí? Por um lado, ela foi... melhor, eu diria bem melhor do que o GP da Hungria, né? Que ainda com lá um momento que outro lá de pegas e tal, foi bem parado, né? Nesse sentido, na Hungria, em Hockenheim, a coisa foi um pouquinho diferente, já deu para ter um pouquinho mais de disputa e tal, né? Devido à característica da pista que proporciona um pouco mais a disputa, né? Mas até que eu na minha, dentro da minha concepção ali, foi uma corrida convencional, assim, né? Da Fórmula 1, brincadeiras à parte, né? Obviamente. Mas deu para ver aí nessa corrida mais uma decepção por parte do Rosberg, né? No que diz respeito aí a combatividade com o Hamilton, né? Eu esperava muito mais, eu esperava que ele fosse, não fosse se entregar tão fácil, né? Parece Ele passou a segunda marcha e parou aí, porque o Hamilton sumiu, e tanto que passou Red Bull por ele, as duas, enfim, foi patética aquela largada dele, né? Tivemos, por incrível que pareça, não tivemos ninguém sobrando na primeira curva, né? Porque isso é uma máxima ali nessa pista. E ainda teve o Massa tomando uma porrada justo no início, bem no início da corrida ali, que comprometeu bastante. E cá entre nós, ele tem sido, infelizmente, né? Não é simplesmente uma porrada que eu tô dando, mas tem sido uma atrás da outra, né? Praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V naquelas declarações que ele dá, tipo de... Ah, esse é um fim de semana pra esquecer, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V atrás do outro fim de semana de corrida, porque tá, eu imagino que pra ele deve estar sendo muito, muito, muito difícil mesmo. Porque sempre acontece Gustavo, alguma coisa. Tem que chamar os homens de preto com aquela luzinha vermelha no olho dele lá. Pois é. Tem que deixar um constante no bolso ali, uma canetinha daquelas, né? Mas de resto foi uma corrida bacana, uma corrida bem até que movimentada, né? Umas brigas bem interessantes. Ainda depois a gente teve lá pra frente, teve um problema lá com o Rosberg, né? Que ele forçou a barra, infelizmente está se mostrando muito fraco de cabeça, né? Nesse momento aí ele está tendo uma pressão bem grande e ele está fraquejando, ele está partindo para esse tipo de atitude que eu considero de pessoas fracas, né? Quando tu não tem talento para te sobrepor, ou quando tu põe isso em xeque para ti mesmo, tu começa a ter esse tipo de atitude de começar a jogar um pouquinho mais sujo, né? E ali não precisava, ele não deveria ter feito aquilo, né? Que ele fechou ali o Verstappinho, né? Foi o Verstappen. Pois eu acho que ali é porque o Verstappen tá, um piloto sabe colocar o carro no lugar certo, e a Red Bull não é mais aquele carro tão fácil de ultrapassar. Então ele foi pro tudo ou nada ali, botou o carro no meio da reta, no meio da curva ali, quase no bico da curva, né? Não fez a tangente. E quando ele virou o volante todo, ele meio que deu aquele. Tipo assim, pra ele não fazer aquilo, jogar o Verstappen pra fora, ele tinha que ficar muito lento, cara. Mas muito lento. E ele tava na velocidade normal. Então ele pensou, bom, vou fazer isso aqui normal, não vou deixar espaço porque não dá. Nem vou mostrar que eu vou tentar, entendeu? Sim. E aí a direção de prova falou assim, ó, filho, ó, mesmo você dar uma de John without arms, né? João sem braço, não vamos engolir. Porque a gente já não te engoliu na Austrália. Se a gente engolir essa, quer dizer, a gente vai dar dois pesos, duas medidas, então. Não, e sem falar que vão combinar, né? Por mais que ele se justifique, que ele vá, que ele suba de joelho a escadaria da igreja, jurando que ele fez sem querer, se não tivesse aquela área de escape lá, com certeza ia bater no Verstappen. Então não tem justificativa assim pra dizer, ah, é porque eu não consegui tangência. Bom, mas se tu não conseguiu tangência, então tu errou, e o teu erro ia prejudicar outro piloto. Tanto que prejudicou e tocou o cara pra fora da pista, que ele não tinha outra alternativa se não fazer isso. Então, dentro desse ponto de vista, eu acredito que a justificativa dele ali foi nada mais ou menos do que desculpa furada ali, né? E mereceu a punição. Infelizmente mereceu, diga-se de passagem, né? Porque o que a gente quer ver é o Rosberg brigando diretamente com o Lewis, né? Porque é o único carro do grid que a gente tem certeza que pode oferecer resistência, que podem brigar um pouco mais forte ali pelo título, né? Nesse momento. Agora a Red Bull, até nessa corrida aí, para mim pelo menos, ficou bem claro isso, que a Red Bull está conseguindo evoluiu bastante, aliás, bastante, não, na Fórmula 1 é complicado dizer bastante, né, porque as frações de segundos para eles é bastante, mas a Red Bull ela está vindo numa curva aí de ascendência aí muito, muito interessante, né, E infelizmente aí a Ferrari a gente viu que deu um passo para trás, né? Não sei se pela característica, apenas pela característica da pista, mas o que se nota é que realmente a Red Bull ela deu uma evoluída bem interessante aí, bem bacana, e tá deixando a Ferrari para trás, né? Tivemos umas grande decepção na minha parte, né? Na minha ponto de vista quanto a Sauber. Não basta não ter dinheiro, tem que ser a última do grid, né? Porque pelo amor de Deus, que desempenho pífio do Nasser. Até o Ericsson ali também não foi lá essas coisas, né? E olha que o Nasser fez uma belíssima largada, hein? De 21º para 16º. E no final das contas ainda não conseguiu, acabou não terminando a corrida, né? E vamos perguntar pro Jarbão. Jarbão, você achou que foi justa a punição no Nico? Foi mais do que justa. Merecia ter uma punição ainda maior, ao meu ver. Porque, cara, a manobra dele foi clara. Foi clara a intenção de jogar o... Era o Ricardo? Não, foi o Verstappen mesmo. A intenção foi clara de jogar o Verstappen para fora da pista e não dar a mínima chance de defesa. Eu achei um absurdo, né? Mas eu só vou jogar uma pimentinha para nós pensar. Não é questão de não concordar com vocês. Vamos ver se vocês lembram. Lembra quando o Button colocou o Vettel para fora e o Vettel perdeu, acho que foi um quarto lugar em Hockenheim, na mesma curva que o Button estava defendendo, ou não sei se estava atacando, só que o Button fez a manobra, não deixou espaço para o Vettel. O Vettel foi na área de escape, acelerou e continuou na frente. E o Vettel tomou a punição porque o Button não deixou espaço para ele em lugar nenhum. Vocês lembram disso aí? Sim, sim. Foi uma situação de final diferente, mas o Button não deixou espaço para ele, como o Nico Rosberg. E quem foi punido foi o Vettel. Será que se o Vettel tivesse ficado para fora da pista devagar e reclamando, será que o Button seria punido? Porque é normal na Fórmula 1 o cara botar por dentro e deixar o outro para fora e falar, olha, você que se vira aí, meu irmão. E a preferência é minha, você é que... vai por fora, entendeu? Eu não posso te dizer 100% isso aí, porque só pelo seguinte, desculpa aí me atropelar, mas nessa questão do Button eu não lembro direito da manobra. Até eu lembro do fato, mas não me lembro direito da manobra. Mas no caso do Rosberg, deu pra ver que ele, mesmo sem ter tangência, ele tentou buscar a frente do carro do Verstappen. Ele buscou se posicionar à frente do carro do Verstappen, tanto que ele continuou fazendo a curva totalmente aberta, e lá quando chegou no limite da linha que ele conseguiu puxar de volta. Não sei se tu concorda. Não, mas... E aí, e quando ele chegou ali, ele conseguiu puxar o carro e manteve a linha que ele tava. Não, eu entendi. Filha da... Vamos meter o G13, né? Foi sacanagem do Rosberg, né? Eu entendi. Mas eu, assim, quando um cara quer fazer uma sacanagem dessa, o que o outro piloto faz? Ele vai um pouquinho mais lento, dá um olé por trás dele, pega a parte de dentro da curva e acelera. Acelera antes, entendeu? É que o Rosberg, ele tem um controle do carro tão grande que se, por exemplo... Eu tô vendo agora, tô botando o replay da Fórmula 1 falando com vocês, que eu tô excepcionalmente fazendo uma sala. E realmente, o Rosberg, ele mantém a mesma velocidade do Verstappen pra não deixar o Verstappen virar na frente dele. Mas será que se o Verstappen tivesse freado bem, sabendo que o Rosberg tava por dentro, o Rosberg ia ter que parar o carro na pista pra não deixar ele passar por dentro? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? É coisa de kartista isso, é coisa de um momento, entendeu? Talvez, e nesse caso aí funcionou a experiência, né? A falta de experiência acabou prejudicando, de repente, o Verstappen, né? E até onde que vai o limite do ataque e da impossibilidade do piloto não deixar você ser ultrapassado, tomar um X? Eu acho que é esse limite que a Fórmula 1, por exemplo, tá fazendo caso a caso, e que nesse caso a caso o Rosberg sempre roda. Aí o cara fica com a culpa na cabeça. Você dá aqui, é o critério ou será porque sou eu? Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Aham. Uhum. É, não sei. Eu, na minha visão da manobra em si, eu enxergo que não. Assim, que. Tá, vamos dizer que o Button tenha feito na malandragem, mas ele soube esconder isso muito melhor. Entende? A diferença. Ou, por exemplo, o Vettel tava muito mais à frente dele, tendo que frear mais, e o Button não fez no tempo normal, não teve que pisar tanto no freio. Eu entendi. Eu sei, assim, a dinâmica do negócio deu mais naturalidade pro Button do que essa forçada de barra do Rosberg. É, talvez seja nesse sentido. É, ficou, eu sei. Ficou mais telegrafado que mas ele fez por gosto. Entendeu? Então, mas é aí que eu te digo, cara, na força do regulamento, existe essa prerrogativa? Isso é coisa de advogado, cara. Você tá entendendo? É, não é questão de merecer o caso a caso, entendeu? É que se não joga muito na mão do comissário, entendeu? Aí fica meio à mercê do comissário quando botar esse tipo de ideia, quando não botar, se ela não tá na lei. É aquela discussão. Isso rompe o espírito da lei. Tem gente que não existe espírito da regra, entendeu? Que nem aquele caso do. Ainda nesse ano aí, do. Acho que umas duas corridas atrás. Ai, cacete. Caramba. O Vettel. Foi atingido ali numa chinquinha, numa freada, se não me engano. O piloto perdeu o carro. Acho que foi o Massa até. Uhum. Não lembro se foi o Massa que perdeu lá uma freada, acertou o Vettel. Teve um erro, o cara errou e acertou o Vettel. Ele deveria ser punido. Isso, e aí ele foi punido porque ele prejudicou o Vettel, independente do erro dele, entendeu? Eu tô vendo nesse sentido, que seria o mesmo caso se o Verstappen tivesse na pista e eles dois tivessem se batido, né? Ele poderia ter cometido um erro, né? O Rosberg, ok, cometeu um erro, mas ele prejudicou outro piloto. Aí eu acho que entraria no mesmo critério. Por isso que eu entendo que, pra mim, essa punição tá coerente dentro do que deveria, né? Aí eu faço uma pergunta pro Jarbão. Jarbão, os comissários de prova têm que tentar medir a intenção dos pilotos numa manobra? Ou intenção não existe? A questão é se a manobra do piloto saiu conforme ele imaginava, e os comissários julgarem de uma outra forma, os comissários têm que agir, certo? Agora, foi muito bem aplicada a punição no Rosberg. Eu achei uma manobra meio muito de que vigarista, ok? Porque, pô, uma curva em U, como é que você vai tomar a linha do adversário, né? Que tá se defendendo. Foi um requinte de crueldade por parte do Rosberg, ao meu ver. E eu não me recordo muito bem do lance anterior que você tinha falado, mas tem que ver uma coisa também na Fórmula 1. Eles não se baseiam no ontem para fazer o hoje, entende? Então é dois pesos, duas medidas. Troca o comissário, o cara interpreta de uma outra maneira. Então poderia até ser capaz de ter sido punido o Verstappen naquele caso ali. Então a questão é, se os comissários julgarem como antidesportivo, vai ser punido. Entende? Agora, se é uma ultrapassagem limpa, uma disputa legal, não tem por que interferir. É isso aí. Agora vamos ver um negócio, hein? Lewis Hamilton só diz que vai se sentir líder se abrir 25 pontos. Você acha que isso aí é muita pretensão, é muita cautela, ou ele tá mais que líder com esses 19 pontos que ele tem agora? Hein, Jarbão? O que você acha? Ah, então, nesse momento, vai que dá uma zebra na próxima corrida e o Rosberg ganha. Ou que aconteça qualquer coisa que acontecer com o Hamilton, que ele faça zero ponto e o Rosberg terminar na zona de pontuação, pode reassumir a liderança, como pode diminuir a vantagem. Então, realmente, o Hamilton está no momento onde ele assumiu a liderança, mas não tem aquela margem para administrar. né? Um pneu errado, uma porca que não entra errado num pit, pode custar a liderança para ele. Então a questão é, se ele se mantiver daqui para frente, constantemente na frente do Rosberg, vai sendo aquela coisa, assim, vai colocando um ponto aqui, dois pontos ali, três pontos acolá, e aí termina a temporada caneco na mão, né? E se o Rosberg não partir para cima, não for mais agressivo, vai ficar mais fácil para o Hamilton ganhar esse título. Ei, Gustavo, e tem mais um fator complicador aí, hein? Diz que nas próximas corridas o Hamilton já vai fazer uma troca de motor. Você acha que ele classificando em 10, em 10, perdendo 10 posições, você acha que ele vai perder muito ponto pro Rosberg? Ou você acha que o Rosberg peita na tanga num eventual uma eventual corrida assim, sozinho contra as Red Bulls e as Ferraris? É, depende muito da cabeça dele. Eu sinto que parece que ele tá meio fora do ar, né? Ele já tá com aquela síndrome de vice, né? Dos outros anos. Mas com certeza eu acho que é muito pé no, eu vejo aí um Lewis Hamilton muito mais pé no chão, né? Porque realmente uma diferença aí de uma vitória é que eu acho que vai começar a dar um pouquinho de margem aí para o cara dar uma respiradinha um pouquinho melhor, porque a gente tem visto aí que a diferença de pontos aí, ela, se não for significativa, ela, assim como tu tá na frente, tu pode cair lá para terceiro, segundo, dependendo da situação, né? Então, não tão no caso do pessoal da Mercedes ali, porque é um grupinho à parte, né? Mas não é, com certeza não é uma posição confortável, né? Porque isso aí pode alternar com um problema mecânico, pode virar o jogo, né? Acabar virando o jogo. E agora, vocês viram a manobra do Ricardo passando o Verstappen, né? Foi muito fácil. E o Christian Horner admitiu que o Verstappen, ele jogou como equipe, que ele foi inteligente. Tava todos os elogios pro Verstappen porque ele fez o que a equipe mandou. Vocês acham que o Verstappen foi domado? Ou é agradecimento por ter subido e ele acredita que ele vai ser o futuro da Red Bull? Ele tem confiança que daqui a pouco ele vai dominar o Ricardo e não quer briga? Ou o que vocês acham acontecendo? Bom, sobre Red Bull, parece que a coisa tá mais ou menos voltando ao normal, né? Com certeza o Verstappen tem bastante talento, mas eu, sinceramente, sou muito mais Ricardo, né? No que diz respeito a talento, né? A conhecimento, até pela experiência dele. E eu acho que ali não tem, não, por enquanto pelo menos, dentro dessa condição, né, já que não tem ninguém brigando por título nem nada, ali é salve-se quem puder, ali não tem muita conversa, né, desde que ninguém, que não tenha fiasqueira, que nem acontecia com o Vettel e com o Weber, né, se houver respeito ali, eu acho que a briga corre solta, né, pelo menos por enquanto, aí dentro dessa condição de campeonato, de classificação. Mas, Gustavo, você acha que não entendeu, cara? O Verstappen deixou o Ricardo passar de boa. Você lembra dele e o Sainz em Singapura? Não! Não! O que que aconteceu com o Verstappen, Gustavo? É, eu acho que foi. Eu acho que conseguiram expor bem como é que funciona a coisa, né? Então você acha que o Verstappen entendeu, então? Eu acho que ele entendeu. Tá dançando conforme a música, então. Exatamente. Domado o menininho. É, não que domaram, mas talvez pela circunstância ali ele tenha aceitado de uma outra maneira, né? E você, Jarbão, o que você entendeu do Mochi 333? Ah, cara, é o seguinte, se a equipe ordenou, ordens têm que serem cumpridas, ok? Então, cara, ele chegou agora na equipe, então ele tem que entender como é que as coisas funcionam. Se disseram para ele deixar passar, vai deixar passar, ponto. Se não deixar, para acabar com a carreira é rapidinho, Mesmo com o né? talento, Então mesmo com o talento dele, a Mercedes aceitaria o Verstappen no lugar do Nico Rosberg facinho, mano. mas nessa altura do campeonato, já com o contrato feito de 2 anos, Ah, eu chutava o Rosberg ontem pelo Verstappen. Não creio, não. A questão é... Será que... Na Fórmula 1, se a gente parar para analisar, será que o talento hoje vale uma quebra de contrato? Cara, eu acho que vale muito, viu? Mas isso aí só se paga depois com o título do cara, né? E eu, sinceramente, eu quero ver o circo pegar fogo. Eu queria que o Verstappen tivesse falado tough luck. E já era. Vem pra cima, Ricardo. Não que ele fez o que ele fez com o Nico, né? Mas não deixasse... Pô, virou, abaixou a... Vamos falar. Ficou de 4 pro cara passar. Mas tudo bem. Bora lá. Cara, sinal vermelho na Ferrari. Tá tudo pegando fogo. O Alisson já foi embora. Infelizmente teve o fator que a esposa dele morreu. Os filhos estavam sozinhos na Inglaterra. Tal, mas eu acho que ele... Ele também não deve estar agradando por esses dois carros da Ferrari que ele fez. O Alonso, o Raikkonen tá falando que a situação tá dolorosa. Entretanto, eu vi notícias, rumores de que a Ferrari processaria a Mercedes. Ah, se ele aparecesse lá, né? Exatamente. Ah, não, é. É, eu acho que deve ter algumas minúcias no contrato lá pra ele receber uma graninha a mais e ficar um ano, dois anos fora. Mas... E eu tô começando a dar razão ao Fernando Alonso, viu? Eu acho que ele que tava certo em reclamar da Ferrari, não a Ferrari reclamar dele. O que você acha, Jarbão? Você acha que a Ferrari tá no fundo do poço? Continua, né? Nesses 10 anos no fundo do poço? Depende do que eles chamam fundo de poço, né? Estão disputando o segundo lugar com a Red Bull porque a Mercedes está imbatível. Certo? Não, mas eles perderam, não ganham um título e perderam o segundo lugar para a Red Bull, estão em decadência. Ah, mas a competição é assim. É, seu Adrian Newey achou alguma coisa no carro. Vai fazer o quê? Né? Já que Toto Wolff e companhia está milhas náuticas à frente, né? Então tem que ter paciência. Agora, tomara que venham melhoras para a Ferrari, né? E melhoras para a Red Bull para chegar junto da Mercedes e acabar com essa hegemonia, nem que seja ano que vem, porque tá difícil, viu? Tá duro. Eu corroboro também com o que o Jarbas falou. Que pra mim, na minha visão, não é que a Ferrari tenha perdido ou teria dado um passo pra trás, né? Eu acho que a grande chave tá que a Red Bull conseguiu desenvolver mais o carro e tá começando a chegar. Porque isso não é de agora, né? Isso aí já é uma coisa que vem aí de corrida a corrida. A gente vem percebendo essa melhora aí dos carros da Red Bull, né? E o que talvez tenha acontecido é que a Ferrari tenha estagnado um pouco, né? Não tenha conseguido uma evolução, não tenha conseguido acompanhar a Red Bull aí nessa temporada, no que diz respeito aí ao desenvolvimento do carro, né? Mas eu acho que já tiveram momentos muito, muito piores, né? E com certeza, se eles não... Se virar um pandemônio interno de novo, aí sim a coisa vai degringolar de vez. Eu fico imaginando a reuniãozinha de segunda-feira lá depois do GP em Maranello, né? Aí chama o chefe de cada setor e fala: mas o que aconteceu? Por que nós teremos pra Red Bull? Aí todo mundo se junta lá, aí vão avisar o presidente da Ferrari: ah, a gente não tá bem porque a gente não tem o Adrian Newey. O Marchionne vai mandar todo mundo embora e vai contratar o Adrian Newey por 200 milhões de dólares. Vai botar o Adrian Newey e falar assim: ó, constrói o carro sozinho. Que foi mais ou menos o que a Red Bull fez quando contratou ele em 2007 da McLaren. Ele era o mais talentoso, só que ele não tinha as ferramentas, não tinha mais gente em se apoiar. Então a Red Bull começou a melhorar a estrutura, contratar mais gente do nível do Adrian Newey e tal. Eles chegaram a falar que eles tinham o melhor maestro, mas eles não tinham a melhor orquestra. Então, né, pra deixar tudo no ponto. Mas eu acho que A Ferrari deve estar com problema em maestro, em problema em orquestra, não estão afinando as coisas direito. E a Red Bull tem o maestro, acertou a orquestra da Renault, o motor tá melhorzinho, refinou aqui, refinou acolá. E a Ferrari, ó, chupando o dedo. É. Mas Maria. É, assim, mas cara, a Ferrari é assim, se não tá vencendo, tá ruim, cara. É que nem futebol brasileiro, cara. É. Se tivesse que nem a McLaren, a gente tinha botado fogo em tudo lá, cara. Ah, com certeza, já tinham vendido a equipe pra alguém aí. Agora, vocês viram a desculpa do Toto Wolff? Vocês estão sabendo do ter, de em vez de 5 segundos, foi 8 segundos do Rosberg? Não. Ah, não, é que eles foram usar um cronômetro. Aí apertaram o botão errado. Aí perdeu 2 segundos, 1,5 segundos pra começar o cronômetro. Aí pra dar os 5 segundos, aí virou 8. Aí que a gente. Eles não estavam acostumados com essa tecnologia antiga. Ô Japão, fala sério, cara. Se fosse o Fernando Alonso no lugar do Nico Rosberg, o que acontecia, cara? Sei lá. É um show, uma festa no rádio, com certeza. Só poesia. Cara, o Alonso, eu acho que ele ia dar um. Ele ia deitar no meio do paddock lá, ia ficar rolando no chão. Ia dar uma putada! Ah! Ia dar um chilique lá, ia dar até uma convulsão nele, cara. Ah, ia passar o mês inteiro falando a mesma coisa. Nossa, cara, ele você viu, eu não ouvi o que ele disse, mas ele falou mesmo aquela resposta mal educada pra McLaren no rádio, cara. Vocês viram essa do Burt? Não. Você viu, né, Jarbão, não viu? Ah, como é que foi? Foi assim, a equipe falou assim, bela ultrapassagem no Pérez que você conseguiu, Alonso. Aí ele falou assim, se você continuar perdendo tempo no box e deixando ele passar na parada de box, eu vou fazer uma dessa toda vez. Como se falasse assim, prefiro não ter que passar ninguém, vocês fazendo seu trabalho, do que eu ter que fazer uma ultrapassagem bonita. Não, mas é uma bravura. Faz o teu, né? Que eu faço o meu. É, eu não faço questão. Eu tô limpando a sujeira de vocês assim. Ah, mas cara, o Alonso, ele tá numa fase onde ele não sabe mais o que ele quer. Porque, coincidências à parte, todas as equipes que ele botou o pé fizeram um carro ruim. Principalmente depois que ele foi campeão. Então, cara, o que que tá acontecendo? É só bola na trave ou bola fora. E o cara tá chegando numa idade onde não tá dando mais, vai começar a pesar e vai dar problema. Problema de gocinho. Não vai dar mais pra ser um campeão mundial de Fórmula 1 se não tiver a máquina na mão. Você sabe o que ele falou da última vez agora, né? Ele, desculpa te interromper, mas tem que ser feita aí, justiça tem que ser feita, porque nesse ano todo e até no ano passado, as apresentações dele com o carro é de tirar o chapéu, pelo que ele consegue tirar daquele carro ali, certo? Pegar com comparação com o Button, por exemplo, que é uma referência de alto nível, ele faz chover com aquele carro. Então, da minha parte, nesse tipo de coisa aí, ele tem todo o direito de dar a mijada nos caras mesmo, porque ele tá tentando fazer a parte dele, né? Não, ele é um excelente piloto. O Button também consegue, às vezes, andar na frente dele, ou no mínimo andar junto. Ele não deu nenhum banho do jeito que o Hamilton dava no Button. Ele não deu. O Hamilton às vezes ganhava corrida e o Button penando em nono no Canadá, eu lembro, em 2012. Mas ele tem um talento fenomenal. Se não fosse esses dois pilotos da McLaren, a McLaren ia estar muito pior. Se fosse Magnussen e Palmer. Agora, isso eu tenho que admitir. Agora, ele falou que a permanência dele na Fórmula 1 vai depender do pacote de 2017. Presta atenção. Não vai nem depender do carro da McLaren. Vai depender do pacote. Se ele achar que o carro é divertido, ele fica. Mesmo se a McLaren não tiver um carro tão bom. Ele tá condicionando ele a Fórmula 1. Magnânimo. O que vocês acham? Eu acho que ele tá certo. Você acha que ele vai dar uma dessa mesmo? Ele vai perder a grana dele? Ah, por favor. Não, né? Isso com certeza não. Mas ele tem... Eu acho que ele pelo que ele já fez e pelo, pela fase que ele tá passando aí, não como piloto, mas eu diria, tem uma fase de azar mesmo, de aposta errada em equipe que não tá no ponto, digamos assim, né? Tanto que ele só deu bola fora aí nas escolhas que ele fez aí com a equipe até agora. Mas... E pelo que ele já conquistou, eu acho que, sinceramente, se ele saísse agora, não sairia, na minha opinião, ele não sairia mal, digamos assim, né? Em contrapartida, eu vejo nele ainda muito tempo ainda de carreira pela frente, né? Porque, pô, ele não tá ainda na descendente dele ainda. E agora vamos falar sobre o resultado final da corrida, que eu esqueci de falar para vocês. Vamos lá. Hamilton venceu a corrida em primeiro. Segundo foi Daniel Ricciardo. Em terceiro foi Max Verstappen. Em quarto ficou Nico Rosberg. Em quinto, Sebastian Vettel. Em sexto, Kimi Raikkonen. Em sétimo, Nico Hülkenberg. Em oitavo, Jason Button. Em nono, Valtteri Bottas. Em décimo, Sergio Pérez. O Felipe Nas abandonou e o Felipe Massa também. Na classificação de pilotos do Mundial, Lewis Hamilton lidera com 217 pontos. Nico Rosberg está 18 pontos atrás, com 198 pontos. Daniel Ricciardo é o terceiro colocado com 133 pontos. O Kimi Raikkonen é o quarto com 122 pontos. Sebastian Vettel é o quinto com 120 pontos. E Max Verstappen é o sexto com 115 pontos. O Felipe Massa é o nono com 38 pontos. E Felipe Nasser é 22º colocado com 0 pontos. Classificação de construtores. Mercedes lidera com 415 pontos. Agora a Red Bull é segunda colocada com 256 pontos. A Ferrari é terceira com 242 pontos. E a Williams em quarto com 96 pontos. Force India completa em quinto com 81 pontos. E Toro Rosso é o sexto com 45 pontos. É isso aí, pessoal. Voltamos à programação normal e o noticiário policial. Mas é isso aí. Agora vamos falar de coisa boa e não é Tech Picks. A sogra de Bernie Eccleston está segura em casa. Aê! E olha, ele elogiou a polícia paulista. Palavras de Bernie Eccleston. Os últimos dias não têm sido muito bons. Isso é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa para acontecer com você e sua família. Os policiais que trataram do caso foram fantásticos. Eles tiveram um trabalho inacreditável, absolutamente de primeira classe. Estamos muito, muito felizes com eles. E olha, isso foram as palavras de Bernie Eccleston, e agora são as minhas. Foram 120 milhões de reais pedidos, cara. Se você for imaginar, se até a polícia se envolve nisso, cara, a velhinha não voltava, cara. E os caras fizeram o resgate bonitinho. Não sabemos se pagou um tanto, não pagou. Só sei que o Bernie tá feliz, a velhinha tá em casa, a esposa do Bernie tá feliz, e é isso que importa, né, cara? Sim. Entre aspas ali, né, porque diz que ela é mais nova que ele, né? É, então, a velhinha, mas não deixa dele ser velhinho também, né? A mocinha dessa história é a filha. E você, Jabão, o que você acha do desfecho? Cara, o Bernie tá feliz, elogiou a polícia... Foi porque não saiu um centavo do bolso dele, pode ter certeza. E pra dar mais detalhes aí, dizem que o piloto que trabalhava pro Bernie, um piloto de helicóptero, não de corrida, piloto de helicóptero, José Eurico da Silva França, ele é acusado de fazer parte do sequestro. Ainda estão sendo feitas investigações para elucidar tal caso, mas dizem que ele foi preso em flagrante, junto com outros comparsas, que são suspeitos, claro. E foram monitorados os e-mails e os telefonemas, e assim acharam a sogra novinha, 67 anos, de Bernie Eccleston. Isso aí, pessoal. Com essa notícia aí. Vocês querem discutir mais um caso aí? Mais alguma coisa? Vamos pro intervalo. O que vocês acham? Ou seja, manja aquele jumbo de advogado? Vai descer aqui no Viracopos, hein? A esposa do Perry é advogada, cara. Meu Deus. Então tá, então vai ser ela e mais o jumbo na hora que chegar. Ela e os comparsas. E o chefe Bernie Eccleston, você acha? E é isso. Manja perpétua? Nossa senhora, meu. Ai, ai, ai, cara, o Andiru te aguarda. Opa, pera. Mais algum caso que vocês querem discutir aí? Vocês já querem tomar uma aguinha pra gente ouvir a música? O que vocês acham? Só pra terminar, que história é essa aí do bom, Kvyat a pé? Não é novidade, Magnussen a pé? É, o Magnussen não tá agradando, parece, viu, cara? Há indícios fortes que ele vai pegar o caminho da roça, cara. O Kvyat também, com a classificação que ele fez, Jesus amado, mas acabou no Q1, mas e o Sainz no Q3. Mas. E todo aquele hype no Magnussen, novo Senna e não sei mais o que, estreou vencendo corrida na Red Bull e assim? Não, Magnussen não venceu corrida, não. Ele foi bem na McLaren, mas parece que ele parou na Renault. Fez uma boa corrida oportunista. Às vezes ele consegue sair bem, largar bem, mas, né? O bicho feijão é constante, né? É, não é aquilo. Nada disso de muito especial. Exatamente, pro nível de Fórmula 1. Quem sabe ele consiga ganhar algum título na Fórmula Indy. E os pneus largos da Ferrari, vocês viram as fotos? Não, não tô sabendo. Eu vi, achei bonito, só que como a suspensão continua a mesma, sabe que deu aquela impressão que o carro ficou mais largo só dos pneus? Eu acho que se diminuir uns 10 centímetros da suspensão, fica mais lindo, entendeu? Deu uma impressão meio diferente, meio estranha, assim. Eu já sou da concepção diferente do carro de Fórmula 1. Pra mim, ele não teria que ser estreito assim. Mas, enfim. Mas, e sabe o que ia ficar lindo, cara? Se os caras aumentam a altura do pneu junto, cara. Sabe aqueles Fórmula 1 dos anos 74, aquela M26 do Emerson Fittipaldi, cara? Com pneuzinho de jumbo atrás. Não, pneuzinho pequeno na frente e aquele pneu enorme atrás, cara. Sim, pneuzinho de jumbo atrás. Aquela coisa linda, aquela coisa de cara de malvado mesmo, cara. Cara, o cara de Hot Rod, entendeu? O Sputnik. Nossa, ele ia ser demais. Os caras falam assim, não, além de largo, vamos dar uns 5, 6 centímetros pra cima. Nossa, ia ser lindo. E o McLaren, né? Foi a primeira vez pro Q3 em muito tempo, os dois carros, né? Olha, foi. Eu fiquei feliz. E o Ron Dennis já chegou e já falou: vamos ganhar a corrida em 2017. Eu falo: calma, tio Ron. O que vocês acham? Você acha que ele tá muito otimista ou realmente dá pra ver vitórias no horizonte? Não, eu acho que até se a gente tem esse desempenho deles esse ano e comparar a evolução do motor até agora, é possível, é pertinente, sim. É isso aí. Então, pessoal, agora foi a primeira parte da Fórmula 1. Fiquem com a música aí. Daqui a pouco a gente volta. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Amigos, estamos de volta. E só para completar a Fórmula 1 lá, foi a 12ª etapa da GP da Alemanha, viu? E para você que tá achando estranho apresentando, vocês repararam a falta do amicíssimo Daniel Jiménez. Ele teve uma pequena indisposição, mas nada grave, ele tá bem, tá com a família, tá tranquilo. Só que não deu para gravar hoje, mas muito provavelmente semana que vem ele vai estar aqui abrilhantando o nosso podcast Fórmula Full. E teve Indy, etapa de Mid Ohio, 12ª também, a Honda Indy 200 em Mid Ohio Sports Car Cursing, Lexington, Ohio, com vitória de Simon Pagenaud, que saiu da pole. Parecia que ia ser uma vitória fácil, assim, você imagina, um circuito difícil de ultrapassar, mas foi movimentada, teve chance até do Alexin levar a corrida, teve entreveiro do Dixon com o Cássio Neves, teve disputa entre o Pagenaud e o Power pela liderança. Foi uma corrida bem movimentada. Diz aí, Gustavo, o que é que só você viu? Bom, como tu falou aí, a gente teve aí o Alexin aí liderando bastante votos aí. Na verdade, ele teve o maior número de votos na liderança, né? E ele vem numa constante aí boas apresentações, porém ele não consegue acabar a corrida numa posição um pouquinho mais confortável, né? Até lá na Indy, ele, na classificação ali, ele fez um tempo razoável, então ele é um piloto que está começando a despertar minha curiosidade aí, a acompanhar aí um pouquinho melhor. Ele liderou 33 voltas, né? O Simon Pagenaud, que ganhou, liderou 23, e o Conor Daly liderou 22, né? Teve alternâncias aí, teve poucas alternâncias na liderança, né? Mas circulou entre esses pilotos aí, né? Entre na questão de estratégia, né? E parada de boxe. Teve o enrosco aí entre o Dixon e o Hélio Castro Neves, que tá dando um pouquinho de pano pra manga, né? O Hélio tava saindo do box e o Dixon tava em ritmo mais forte, né? E ambos estavam com push acionado, só que o Hélio deu uma fechada, digamos assim, fechou um pouquinho a tangência, e o Dixon acabou pegando na parte lateral do carro ali, no side pod ali, naquela parte do radiador, e acabou com a suspensão dele, né? E o Dixon ficou bem chateado, então deu declarações, tipo, eu deveria ter pensado melhor, porque esse tipo de disputa com ele acaba sempre assim, tipo, disse que chamou ele de Paul Tracy, né, nas entrelinhas. E o Hélio também disse que a culpa é dele, que não era dele a culpa, que a culpa era do outro, enfim, conversa de piloto, né? Ninguém, raramente acontece de alguém assumir alguma coisa. Mas a corrida em si teve essas alternâncias aí na liderança, né? O Conor Leide também liderando uma boa parte da prova, teve o Will Power na frente por um curto período de tempo ali, até o Simon Pagenaud na parte final partir para cima. E diga-se de passagem, ali na minha leitura, o Will Power, às vezes ele é um pouquinho, ele força demais a barra um pouquinho ali, tanto que o Simon Pagenaud teve duas oportunidades de ultrapassar, né? Na primeira ele teve que recolher porque o Power espremeu ele na relargada, ele espremeu um pouquinho além, na minha opinião, do que seria o justo, né? E o Simon Pagenaud, eu já gostava muito do estilo de pilotagem dele, mas nessa ultrapassagem que ele fez no Power, ele simplesmente mostrou todo o talento e a agressividade dele de pilotagem, porque ele simplesmente ele não deu chance pro Power se defender, digamos assim, né? Tipo assim, ele chegou ali, tá, eu vou passar, só me diz por onde que eu passo. Foi mais ou menos nesse nível, assim, que ele botou para um lado, o Power tentou defender, ele botou por outro, ele deixou o Power acelerar um pouco, espalhar o carro, e botou pelo outro lado e passou simplesmente na penúltima curva do antes da reta de chegada, né? E a partir daí ele consolidou ali a vitória dele, né? É, na realidade eles estavam disputando o segundo colocado, o segundo lugar, que o Conor Daly tava na frente, mas assim como... Sim, mas ele tinha que parar, né? Não, ainda achava que o Daly podia economizar um pouquinho de combustível, talvez ganhar, mas não deu, não. Agora, realmente... até porque teve muito pouca bandeira amarela, né? Teve duas, né? E agora, falar pra você, o Fager não falou, eu vou passar! Exatamente. Eu vou passar, não importa qual lado. Qual lado que eu passo? Por cima, por baixo, eu vou passar. Cara, foi lindo. Não, eu não vi um ataque tão contundente, acho que desde o Nigel Mansell em cima do Senna em 92, cara. Tava daquele nível, cara. Exatamente. Parecia que o Pagenaud tinha uma Williams. Era aquele nível em como aconteceu em Mônaco, só que com a pista mais larga, né? Um pouquinho mais larga, que no Ohio é um pouco... É, estreito, cara. Mas o Pagenaud tava em outro nível. Parecia que ele tinha uma Williams suspensão ativa contra uma McLaren capenga de 92. com aquele V12, com o carro todo desequilibrado. Não sei o que a Honda foi fazer aquele V12, cara. Ai, caramba. Mas então, voltando à Fórmula Indy, cara, coisa linda, coisa de ficar na retina e bater palma. E você chegou a ver essa manobra, Jarbão? É, não cheguei a ver, não. Eu assisti alguns trechos, cara. É, eu vi o lance do Hélio com o Dixon. Eu acho que o Hélio foi bem radical. Eu ia voltar nesse ponto mesmo. O que você achou? Você achou radicalismo do Hélio? Tinha que aceitar outra passagem? Eu acho que assim, ó, pode ter sido uma noção de espaço ruim. Tipo, ele achou que o Dixon tava mais atrás e ia conseguir fechar a porta. Ou ele acabou fechando, ou ele queria estreitar o máximo que pudesse, mas não bater. Mas que houve algum julgamento errado ali, houve. Porque se você olhar o lance, o Hélio, ele praticamente vai subir na zebra, sendo que o Dixon já tinha montado na zebra. Ele já tinha feito o Dixon montar na zebra antes. Hein, Jarbão, vou falar a verdade pra você, cara. Eu tava vendo esse lance. E eu, quando eu vi o Hélio por dentro se defendendo, eu não sei se vocês lembram, mas a Indy tem uma regra que proíbe você fechar por dentro, você sabe, né? O piloto, na hora de defender, ele tem que utilizar a linha principal, a tangente. O piloto tem que usar a tangente que está se defendendo. Não tem esse negócio de dois movimentação, nada. Não é que nem a Fórmula 1. E eu já lembro que o Hélio já tomou punição por causa disso. Aí eu imaginei, o Hélio vai ter que dar a parte de dentro pro Dixon. Só que ele deu o limite da parte de dentro. E como ele apertou o push to pass, eles chegaram no limite da curva. E como disseram na transmissão, o Hélio fez a curva, ele tinha que fazer a curva, só que ele fez antecipado. Ele fez a sacanagem. Ele fez na intenção. Ele fez estilo Rosberg. Ele fez estilo Dick Vigarista. Ele tinha que fazer a curva, só que ele podia ter esperado um pouco mais. Só que se ele esperasse um pouco mais, cada momento que ele esperasse um pouco mais, o Dixon ia estar mais pra dentro. Tanto que o Dixon só pegou a roda traseira do Hélio e a asa traseira. Não chegou nem pegar a lateral do meio do carro, entendeu? Senão o Hélio tinha ido pra fora. O Dixon percebeu que ele não estava tão dentro, ele voltou, ele se arrependeu. Aí já tinha ido. Já tinha ido, porque o Hélio não quis dar o mínimo espaço. Agora é só completar. Cara, o karma veio na corrida, na volta seguinte, quando ele quis passar o Chilton, né? Que karma foi isso, aquele, cara? Foda. Aquilo foi um karma, cara. Na mesma curva ele erra, ele perde o posto pé, passa o cara, ele erra a freada e ele vai pra fora. Tem que contornar tudo pela grama. Pela grama. Justo na relargada. Exatamente. E aquilo foi o. Como eu vou até botar uma música em homenagem no final que eu tô lembrando aqui, que tem a ver com karma. Música muito boa. Sim. Foi tipo da coisa assim dos comissários olhar assim: vamos punir. Ah, não precisa mais. É, já deu karma, já chegou. Então, cara, e outra coisa aqui, ó, que vale ressaltar, cara, vocês repararam como esses carros da Indy estão uns tanque? Nossa senhora! Você viu a quantidade de batida? Não, você não viu. É que você não viu. O Power e o Paginot encostaram batendo de lado, assim, umas três vezes, né, Gustavo? Exatamente. Isso foi na primeira tentativa de ultrapassagem, né? Foi, cara. Eu acho que eles devem estar fazendo contato lateral, assim, 1.000 newton, assim. 10.000 newton. Aí não quebra. Olha, o negócio tá bom, hein? No próprio lance do Castro Neves com o Dixon, se fosse uns 10 anos atrás, os dois tinham decolado, tinha quebrado, saltado o pneu para o outro lado, os dois estavam fora. Verdade. Até eu vou te dizer que eu me surpreendi, apesar do choque, me surpreendeu um pouco da forma como a suspensão do Dixon foi pro espaço, né? Porque normalmente o carro da Indy, ela segura bem esses trancos, assim, um pouquinho mais pesados. Mas até aproveitando que eu já me atirei no meio aqui, eu também concordo que o Hélio, ele passou bastante da conta ali naquela manobra. Passou, mas faz parte do jogo. Na Fórmula 1 vai ser totalmente normal. Não, na Fórmula 1 ele estaria preso numa ilha isolada do resto do mundo, né? Mas foi uma boa corrida Indy. Deixa eu falar pra vocês, cara, quando eu vi o começo da corrida, vou ser sincero, aquele trenzinho, eu falei, nossa, essa corrida vai ser modorrenta, vai ser chata. Aí deu a bandeira amarela, o Ayrton reviveu na corrida, o Alexin começou a entrar pra frente, o Daly, aí o Power passou, economizou gasolina, passou o Pagenaud no box. Eu falei, nossa... Quanta alternativa, quanta mudança, é esse tipo de coisa que tempera a Indy, né, cara? É. E a Fórmula 1, quando acontece uma coisinha dessa, eles falam, nossa, não foi justo. Eu tenho um amigo aí, grande, Lucas Herrera, não sei o que tá ouvindo, ele se incomoda quando o piloto que é melhor não vence, é meritocracia, quando há alguma injustiça durante a corrida e o melhor piloto não vence. Eu acho que isso não tem nada a ver. Sorte tem pra um, sorte tem pra outro. Você corre atrás. Não dá pra ser todo mundo justo. O mundo não é justo. E dá uma graça, né, cara, quando você vê um piloto sair lá de trás, um piloto querendo recuperar resultado. Pra isso que eu vejo corrida. O que vocês acham? Vocês concordam que esse é o tempero da Indy? É, eu concordo em partes, porque ali tem muita gente talentosa e a coisa fica um pouco mais próxima pelos carros serem um pouquinho mais, aliás, praticamente os mesmos carros, apesar do nível de investimento das equipes serem diferentes e a qualidade técnica da equipe, do engenheiro, etc., serem diferentes. Pessoal que não sabe, desculpa que sabe. A Chip Ganassi tem um túnel secreto que todo mundo conhece. No evento, né? É. E apesar desses poréns aí, a chance de tu ter um piloto de talento, de bom talento, em uma equipe mais de menos poder aquisitivo chegar na frente é muito maior. Então eu acho que isso que é o legal da Indy, ela proporciona essa proximidade aí digamos assim, do primeiro pro piloto top ali, da equipe top, para a equipe mais amadora, digamos, ou menos, ou mais pobre, né, digamos assim. Com menos recursos, né? Exatamente, com menos recursos. E às vezes acontece aí essas alternâncias aí que é bem interessante, né? E aí tu acaba vendo que realmente aqueles pilotos com nome estranho que tu nunca viu, que os caras sabem andar, que eles não estão ali de graça, né? Então vamos passar para a classificação da prova. Venceu Simon Pagenaud com o Will Power em segundo, o Munhoz em terceiro, o Graham Rahal em quarto, o James Heathcliff em quinto, o Coran Dale em sexto, o Spencer Pigot em sétimo, o Charlie Kimball em oitavo, o Takuma Sato em nono, o Joseph Newgarden em décimo. O Tony Canaan foi o 12º e o Elinho Castro Neves o 15º colocado. E a gente vai passar para a classificação do campeonato. O Simon Pagenaud lidera expressivamente 484 pontos, com Will Power em segundo com 426 pontos. O Elinho vem em terceiro, mesmo sem vencer esse ano, com 373. O Joseph Newgarden em quarto com 364 pontos. E na quinta colocação, empatado, o Dixon e o Tony Canaan com 357 pontos. É isso aí. O Tony não está tendo dando destaque aí, não ganhou uma corrida, mas recuperou a pontuação e está empatado com seu companheiro de equipe. É isso aí. Alguma consideração, Jarbão? Então, né, cara, é legal. A impressão que eu tenho a cada corrida da Indy é que ela vem se recuperando. Sabe? É, essa pequena equalização, vamos dizer assim, né, mas ainda assim tendo. Pô, tem um motor da Chevrolet, tem um motor da Honda, cada um traz um. Desenvolveu um kit aerodinâmico e isso também tá ajudando a dar uma diferenciadinha nos carros. Mas é muito bom ver corrida boa, né? E graças a Deus, a Indy parece que está caminhando, está indo no rumo certo para voltar a ser grande, né? Então, se a categoria continuar assim, se principalmente se acertar o calendário, cara, é só o que precisa. O resto tudo eles já têm. É isso aí, então, falando em vitória de desconhecido, vitória de pouco recursos, vamos passar para NASCAR. Então, vamos começar aí falar da NASCAR, começando pela Xfinity Series. Xfinity Series, que foi em Iowa. É Iowa ou Iowa? Como que é a pronúncia certa, hein, Jarbão? No Iowa. Iowa, em Iowa. E teve... Foi no sábado, né? Isso, foi no sábado à noite, né, com transmissão na Fox, né, com o Thiago, com o Edgar. Show de bola de transmissão, né? E vitória do Eric Jones, né? A corrida foi boa, foi movimentada, teve lá algumas amarelas, alguns acidentes, né? E a única estrela da Sprint Cup foi o Keselowski, mas que não andou grandes coisas, não, né? Mas no mais foi uma etapa legal. Sam Roddick Jr. correu, né, mas não pelo carro 18. Inclusive foi o Dakota Armstrong, foi quem estreou pela Joe Gibbs no carro 18, né, substituindo, entrou no lugar do Matt Tift, que está operando, está se recuperando, e fez uma corrida relativamente boa, conseguiu um top 10, né, e o Sam Roddick Jr. também correu, ele terminou no top 5, se não me falha a memória. E mais uma vitória da Joe Gibbs, mostrando o domínio da Toyota e o domínio da Joe Gibbs, né? E a vida continua, né, Wellington? Quando não é buchinho, é alguém da Gibbs, então paciência. É, na NASCAR o pessoal adora quando não tem, vamos dizer assim, tem etapa da sprint em outro lugar, porque só vai o pessoal da Xfinity. Aí fica daquele jeito que o pessoal gosta, quando vai ter uma vitória do pessoal da Xfinity. Porque sempre tem aquela turma que prefere os medalhões, a sprint no meio da misturada. Principalmente quem é fã do Kyle Busch, que sempre tem uma vitória, uma alegriazinha no final de semana. E tem aqueles, né, que não gostam do Kyle Busch. Mas gostam do Brad, quem sabe o Logano ganha, o Harvick ganha, porque sempre são aqueles mesmos que gostam de andar junto com a molecada na Xfinity. E tem aqueles que querem ver só os caras da Xfinity, que é o pessoal que quer medir os caras na Xfinity, e aí a gente vê que o Eric Jones é realmente a estrela do momento, do jeito que já foi o Chase Elliott e tal, já foi o namorado da Tânica lá. O Ryan Blaine. O Stenhouse Jr. Mas é isso aí. O Eric Jones venceu. Deixa eu passar aqui pra vocês a classificação do campeonato da Xfinity. Você sabe qual que vai ser a próxima etapa, ou Jarbão? Você não tem ideia que nem eu. Ai, meu Deus. Eu dei uma olhada no site hoje, mas eu acabei esquecendo. Não, vê aí que eu já vou passando aqui a colocação aqui na Xfinity, nessa Xfinity Series Driver Standings, colocação dos pilotos. Bom, quem lidera o Chase, agora é Chase, né? É 12 pilotos, né? Ou você sabe, são 12? Ou 10? 16 não deve ser, né? Não, está tudo perdido aqui. Mas tudo bem. O Jarbão também vai vir com essa informação também. Bom, primeiro tá o Wyatt Sadler. O segundo, o Daniel Soares. Esse mexicano tá excelente. Ty Dillon, o terceiro. Eric Jones, o quarto, ó, eu falando bem do Eric Jones, ele não tá essas coisas na Xfinity, né? O Justin Allgaier, que também é um nome despontando aí no cenário da NASCAR. Brandon Gaughan, Brennan Poole, depois o Brandon Jones, em oitavo. Esses dois, se tivesse o Galvão, ia ser uma treta na transmissão, viu? Brennan Poole e Brandon Jones. O Darren Wallace Jr., famoso Bubba Wallace, um piloto que parece muito Hamilton na sua etnia. É negão também. E o Ryan Reed em décimo. Você sabe, Gerbão, quantos classifica pro Chase da Xfinity? Então, ó, pela Truck são 8, tá? Pra Xfinity são 12. 12. E pra Xfinity Cup são 16. É, Xfinity Cup a gente sempre. A gente que gosta de coisa que dá mais audiência, a gente gosta mais da Xfinity, né? É, eu lembrava que tinha diferença de umas pras outras, mas eu não lembrava direito dessa diferença de quantos eram. É, então, 11º é Ryan Signe e 12º, Blagan Cock. Esse Blagan Cock, eu não sei se é ele que é o dono da equipe, né? Tem uns que é dono da equipe, o Jeremy Clements, com certeza é dono da equipe, porque a equipe tem o nome dele. Isso, tem bastante. Casos assim. Se eu não me engano, o Blaycock não é dono da equipe, mas ele traz patrocinador e tal, então tem a vaguinha dele. E é um cara que não faz feio. É um dos regulares que não faz feio. Assim como o Ryan Sieg mesmo. Que é um cara que ele tá na luta, sabe? Uma equipe pequena, orçamento pequeno, não tem um patrocinador. E é impressionante que o cara ele consegue estar em todas as etapas e andando bem. É, porque pelo menos com a classificação só o pessoal da Xfinity, pelo menos você consegue avaliar eles no decorrer do campeonato, né? Então você vê, você consegue dar uma pinçada assim, em alguns nomes pela regularidade. E uma coisa também que é outra coisa legal é que tem muita família que tem a equipe, né? Por exemplo, o Brad Keselowski, que tem a equipe da família, antes mesmo do Brad Keselowski correr, o pai dele corria, o tio dele corria. Então é uma família que já tava na NASCAR, né, cara? Sim, né? O pai dele, o Bob Keselowski, depois o irmão dele até conseguiu classificar para a Daytona 500 de 2011, o Brian Keselowski, né? Então é negócio de família, né? Sempre será. E você sabe qual que é? Conseguiu a informação da próxima etapa? Sim, é a Cipo 200 até Glen. Em Glen? Ah, exatamente, vou para Glen. Nossa, vai ser coisa linda. Dia 6 de agosto. O Nelsinho vai correr lá? Vai. Não, é Mid Ohio, se não me engano. É Mid Ohio. É a próxima prova. É. Podia ter feito pacote com o Glenn. Acho que devia estar nas perspectivas, mas eu acho que não deve ter saído. A grana acho que não deve ter fechado, né? É uma semana de diferença de uma pra outra. É, então. É, NASCAR é assim. Tomara que tenha um carro reguladinho, né? Porque quando ele correu na Xfinity, meu Deus do céu. Foi, era uma tristeza. Nossa, eu acho que os caras erravam até a cambagem do carro, cara. O carro devia estar todo desequilibrado pra lá e pra cá. Nossa, nem me fale. Que o carro não competia ao talento do Nelson, com certeza. Não era a peça atrás do volante, não. Bom, a gente tava falando da Indy, né? Que muito. Muito jovem podia. Muita equipe pequena podia ganhar, muita zebra. E deu uma zebra na NASCAR. Que zebra. Vocês conhecem Chris Buescher? Chris Buescher, eu sei que já foi campeão da Xfinity, né, Gerbão? Isso mesmo, foi campeão pela equipe, né, da Roush. Que né, ano que ano foi? Passado. Ano passado, né? Ele sucedeu então o Stenkasa, então, no título da Xfinity ano passado. Isso, foi um final de semana muito complicado em termos de meteorologia em Pocono, inclusive, né, esse perfil, vamos dizer assim, em Pocono tem ficado cada vez mais comum. Eu acho que passou da hora da NASCAR rever essa prova de Pocono em termos de calendário, porque eu acho que em 4 anos deve ter sido a segunda corrida que terminou mais cedo por conta de chuva, se não me falha a memória, né? E o lado positivo foi essa vitória do Chris Buescher, né, que ainda não o garante no Chase, ele precisa estar entre os 30 primeiros, né? Vamos ver se a equipe faz um esforço e faz isso acontecer, né? Então, no domingo já não conseguiram correr por causa da chuva, adiaram a corrida para segunda, né? Aí eu acabei não conseguindo assistir, eu consegui assistir um trechinho aqui, outro só, mas nada muito importante, muito relevante. Truex Jr. teve problemas, Joe Logano e o Chase Elliott acabaram batendo, e simplesmente baixou a neblina na pista, a visibilidade estava horrível e a NASCAR encerrou a prova, né? Que foi, isso aconteceu no momento, numa janela de parada nos boxes, e aí foi a grande jogada da sorte. Alguns pilotos foram parando, Chris Buescher permaneceu na pista, a NASCAR interrompeu a corrida, viu que não tinha mais jeito e encerrou a vitória do Chris Buescher. Eu tava vendo um repórter aqui, o report aqui do grande site do Adalto, o Auto Racing, e disse que ele teve um pneu furado na corrida, né? Então ele teve que mudar a janela dele, porque pouco no, até na Índia é uma corrida que não tem muita interrupção de bandeira amarela, porque é uma pista relativamente fácil, né? Vamos dizer assim, um muro não puxa tanto assim. E então eles conseguem ficar um bom período sem bandeira amarela. E na realidade, né, a bandeira amarela só chama mais pro final, quando começa a pegar pra capar, né? Então eles esperam terminar. Começa os incidentes perto do final, porque é quando todo mundo começa a ir pra frente e começa a pancadaria. E como ela acabou na 129 das 160 voltas, então não, eles não estavam com as perspectivas de acabar a corrida desse jeito. E provavelmente, porque eu não vi, o Buescher devia estar em um momento que ele estava com o tanque cheio de gasolina e não tinha necessidade de parar, completar e ir lá para trás. E deu a neblina, acabou. E isso acontecia muito, né, com um tal de Dale Jr., né, cara? Antigamente o Dale Jr. dava uma sorte nessas coisas, assim, né? De dar o tempo, assim, e ele tá em primeiro e acabar a corrida, né, o Jarbão? Às vezes acontece, né? Você tá no lugar certo na hora certa. Assim como o Eric Almirola foi pro Chase com uma corrida assim, acho que foi Daytona de julho também, que choveu e ele tava na frente e ele venceu a corrida. E o Dale Jr. venceu uma, foi de chuva também, foi durante o Chase que ele passou na linha dentro do box, né, e deu bandeira amarela. Isso. Isso foi no Chase em Phoenix. Foi em Phoenix, foi em Phoenix. Que era a corrida que foi no celeiro do Kevin Harvick, vamos dizer assim. E foi numa segunda-feira também, porque no domingo não teve corrida. Eu lembro que não teve transmissão. Eu lembro disso porque não teve transmissão da prova. Alguma coisa não teve transmissão, eu fiquei muito bravo. Por isso que eu tô lembrando. Mas é isso. E tu teve alguma notícia do Jeff Gordon? Eu vi que ele acabou em 27º. Ele por acaso estava dentro dessa janela dos pilotos que estavam parando? Eu não consegui acompanhar, né, Gustavo? De repente. Pra mim fica bem complicado também. Ô, Gustavo, ó, só a informação. Sabe quantos pilotos estavam na mesma volta? Que na classificação final aqui? 28 pilotos. Então eu acho que devia estar sem incidente. O pessoal levando de boa. Eu acho que ele pode ter tomado a punição, ter acabado de ter feito um pit. Pois é. E aí ele tava lá em último, pra muita gente na frente ter que parar. E aí ele terminou em 27º. É aquele quando acaba assim, em cima da hora, é muita sorte. Não dá aquele dito, né? Azar de goleiro, né? E vai todo mundo. Bom, vou passar a classificação da prova pra galera aí. Chris Buescher venceu e comemorou, né? Comemorou porque foi vice-vencedor, até eu comemorava. Não teve gente que comemora o segundo lugar do Nelson no Grande Prêmio da Alemanha em 2008? Então, deixa o cara comemorar. Brad Keselowski foi segundo. Reagan Smith, cara. Reagan Smith foi terceiro, olha. Pra você ver como que é. Oh, foi uma festa. O Reagan Smith foi dormir feliz. Quarto, Kevin Harvick. Quinto, Tony Stewart. Sexto, Kyle Larson. Sétimo, Denny Hamlin. Oitavo, Carl Edwards. Nono, Kyle Busch. Décimo, Kurt Busch. É isso aí. Essa foi a classificação da prova. Que acabou antes do final. E vamos lá. Liderança do campeonato. Vai pelos pontos, viu? Primeiro é pelos pontos. Depois eu falo quem tá liderando vitórias, tá? Não, já vou falando as vitórias. Kevin Harvick lidera em pontos, 709. E ele tem só uma vitória no ano. Brad Keselowski vem em segundo com 687. Mas ele tem 4 vitórias. O Kurt Busch vem em terceiro com 658, mas ele tem uma vitória. O Kyle Busch vem em quarto com 634, mas ele tem 4 vitórias. O Kyle Edwards vem em quinto com 2 vitórias. O Joey Logano vem em sexto com 612, mas ele tem uma vitória só. O Jimmy Johnson vem em sétimo com 577, com 2 vitórias. O Martin Truex Jr. vem em oitavo com uma vitória. O Demi Hamlin vem em nono com uma vitória. O Matt Kenseth vem em décimo com 4 vitórias. O Austin Dillon está em 11º, está classificando mesmo sem vitória. O Ryan Newman, com 12º, também está sem vitória, está classificando. E o Chase Elliott também está classificando. Se eu não me engano, acho que é 3 que está com vaga, né, Jarbão? Isso. Por vitória, né? Ah, aqui, ó, já consegui clicar aqui. São 16? Isso. 16. São 16 no total. 16, então... 5 pilotos estão no momento classificando por pontos: o Austin Dillon, o Ryan Newman, o Chase Elliott, o Jamie McMurray, o Kyle Larson e o Casey Kane. O Trevor Bayne, ele tem que recuperar 8 pontinhos para passar o Casey Kane, cara. Então o negócio tá legal. Vai ser essa disputa até o final agora da temporada de classificação do Chase. E também ali, ó, o Trevor Bayne e o Ryan Blaney estão empatados, 8 pontos atrás. Essa vaga, né, o pessoal está de olho por causa disso, né? Só que também tem que contar agora o seguinte: se o Chris Buescher chegar a se posicionar entre os 30 primeiros da tabela, ele entra pro Chase e ele cata essa vaga aí. É verdade, olha, vou dar aqui o Chris Buescher. O Chris Buescher, cara, ele tava bem classificado, hein? Deixa eu achar aqui, ó. Total. Jeff Gordon, 45º. Grande Bob Labonte, 42º. Você sabe se a Brian Vickers está bem de saúde, cara? É, eu soube que ele tá afastado aí com os problemas de saúde, né? E ele ia voltar. Ele tinha um contrato, né? Ele era piloto do Michael Waltrip, mas a equipe acabou e tal, então ele tá a pé, vamos dizer assim. Olha, o Chris Buescher, cara, tá em 31º, entendeu? Ele tá marcando que ele tá no Chase, cara, junto... Não, não tá no Chase não, desculpa. Tá entre a vitória, por isso que eu não achei ele aqui. Ele tá em 31º, ele tá bem próximo da 30ª colocação. Ele tá 6 pontos do David Reagan. Cara, ele tá mais próximo do Chase, eu acredito, do que dos outros. Porque o David Reagan tem muito mais chance de classificar pior do que ele, do que os que estão na frente entre eles, entendeu? Ele é só marcar. 6 pontos. Ele só marcar o David Reagan até o final e ele consegue chegar pro Chase, cara. Olha só. O que uma neblina não faz, né, cara? É isso aí. É isso aí mesmo. Isso é NASCAR. Isso aí. Então é. E o David Reagan não tem assim ótimas apresentações. É só se manter na frente dele e tá no Chase. Já pensou? Não, olha aqui, eu vou ser maquiavélico. Eu vou ser dono de equipe de Fórmula 1, cara. Já pensou o dono da equipe do David Reagan ou o patrocinador do David Reagan? O patrocinador do Chris Buescher ou o dono da equipe do Chris Buescher levanta uma grana pra tirar o lugar do David Reagan no carro e faz o cara ir mal pra descontar esses pontos mais fáceis, cara. Sim. Já pensou? Mas eu acho que a NASCAR não ia achar muita sacanagem com 5 lá que estão disputando. 5 vagas e são o quê? 7 pilotos disputando, né, cara? Eu acho que ia ser muita injustiça. Isso. A NASCAR não ia deixar, não, né, cara? Não, é. É praticamente impossível a essa altura do campeonato tirar isso do Chris Buescher. É, né? Então. Só se ele for muito incompetente, né, cara? Não, só se der uma zebra muito grande. Porque é enorme do carro não conseguir alinhar pra classificar. Porque. É, sem falar que o apelo aumenta muito mais agora dentro dessa condição, né? Tanto questão de mídia pra cima dele. Porque é uma condição completamente inusitada, né? Um cara que tá no top-down ali do grid, com chance de cair pro Chase por questão de 6 pontos, né? Então, é aquelas coisinhas, aqueles temperinhos a mais ali que vai que movimenta a NASCAR, né? A NASCAR trabalha muito bem isso. E com certeza eu acredito que dentro desse esquema aí eles podem conseguir mais recursos aí até para melhorar a condição deles e talvez facilitar aí um pouco essa parte aí de subir aí pros 30, né? Que a diferença com certeza é muito pouca, né? Sim, é bem minúsculo. Foi a segunda vitória da Fonte Row, né, cara? A primeira foi com o David Gillen, né? Não, David Reagan, né? Isso. Na verdade, eles fizeram 1-2, cara, em Talladega. Exatamente. O David Reagan venceu e o David Gillen foi segundo. Foi em 2014? 2013? 14. Eu tô vendo aqui no Wikipedia. Tô vendo no Wikipedia, cara. Tô colando aqui, foi 2013. 13, ah, então tá. Cara, não, eu acho que foi. Essa daí foi zebra maior, hein? Essa foi. Talladega é muito mais loteria. Muito mais loteria do que Pocono. Ah, clima também é loteria, né? Clima também é loteria. Mas foi longe. Ah, sim. Viu bandeirada, né? Cara, exato. Que história, hein? Muito legal isso, cara. Praticamente como se fosse a Marúcia vencendo uma corrida. É. Exatamente, é mais ou menos a mesma proporção. This is NASCAR. É isso aí, pessoal. Mais consideração, o Jarbão, o Gustavo? Não, acho que era isso. Então, vai lá, Gustavo. Eu vou fazer um jabazinho no final. Vai fundo. Não, vai você que. A gente já sabe o jabá dele já, pô. A gente. Quem não tá ligado vai ficar ligado agora. Então vai primeiro, Gustavo. Eu ia só falar do e-mail. Ah, é isso, verdade. Eu já ia esquecendo. Bom, fala aí, fala do e-mail então, Gustavo. Que depois eu esqueci, você lembrou, você tem a honra da casa. Bom, então tá. Aqui eu vou ler a pergunta mandada por e-mail. Nosso ouvinte Fabrício Dutra. Primeiramente, já começamos mal, pedindo desculpas, né, por ter deixado passar essa aqui no programa passado. Então aí vai a pergunta dele. Tem uma pergunta de Fórmula 1 e uma pergunta de NASCAR, né? Vou ler aqui. Na minha opinião, Max mudou de direção 2 vezes na disputa com Kimi Raikkonen. Apesar disso, achei correta a direção de prova não ter dado nenhuma punição. Wellington, o que, que você achou desse lance? Cara, eu achei que o Max Verstappen realmente ele deu uma forçada. Porém, achei correto que não puniram o menino, porque esse tipo de defesa tá a Fórmula 1 autoriza e ele foi, ficou no limite lá de dois movimentos. O Raikkonen chorou à toa, porque ele poderia fazer uma defesa igual e ninguém ia falar nada, realmente. E uma coisa que eu ia falar também, piloto admitir culpa de alguma coisa é que nem zagueiro que entra com as canelas com a trava na canela do cara na área e fala que não foi pênalti, viu? E na classificação, na chuva, o Felipe Nasser foi muito bem. Você acha que nessas condições ele é o melhor piloto do grid? Cara, melhor piloto do grid, eu acho que é uma afirmação que a gente acaba sendo injusto até com outros. O Hamilton é muito bom, o Vettel é muito bom de chuva, o Alonso. Mas com o material que ele tava, cara, realmente eu acho que foi o piloto que mais conseguiu descontar a deficiência na chuva. E isso na Fórmula 1, cara, mostra o talento que o piloto tem. Porque teve um pilotinho, lembra? Acho que foi em 84 em Mônaco, cara. Estou esquecendo o nome. Putz, ganhou a corrida, não deu. Putz, depois vocês me lembram o nome desse piloto. É o de Silva. É, isso mesmo, cara. Silva, Senna, uma coisa esse daí. Quase ganhou Mônaco numa chuvinha lá. Numa azeiteira. Roda. Pilotinho de merda. Tem um tal de Fábio Gomes que acha que é pilotinho ruim. Mas eu acho que ele foi um grande piloto. Só que eu esqueci o nome dele direito, mas nessas horas o Nasser emulou um pouco esse piloto aí e realmente mostrou seu talento, e isso é muito importante. E a próxima pergunta aí, eu acho que vai pro Jarbão aí, NASCAR. O que tinha no carro do Kyle Busch? Naquela última relargada ele conseguiu distanciar muito até dos carros que tinham um pneu mais novos que o dele. Então, eu acredito que é o seguinte, ele está se referindo, né, às etapas de Indianápolis. Isso. O Buchinho, cara, ele mostrou que ele tem a mão daquela pista, ele tem a linha, ele sabe relargar muito bem. Inclusive, né, o Clint Boyer andou dando umas declarações de que se o cara tá com de pneu velho, anda daquele jeito, andando mais que os caras de pneu novo, alguma coisa tem. Eu digo, olha, ao meu ver foi simplesmente talento. Simplesmente talento, e um carro muito bem acertado. Até certo? Porque se tem um AI de fora do lugar, a NASCAR pega, né? Pega. Não tem perdão, o carro passou na inspeção, tá bonitinho. Certo? Então, realmente, o Kyle Busch tava tocando muito bem, né? E nossa, né? O que você vai dizer? Sabe, é de tirar o chapéu. A performance dele lá foi de tirar o chapéu, foi incrível. Estava Joe, então, de outro mundo. Estava de outro mundo. É isso. É isso aí então. Valeu, Fabrício, pela participação. Prometemos que não vamos mais cometer o mesmo erro aí de passar batida pelos e-mails, mas é que, como a gente recebe muito pouco e-mail, acabou perdendo um pouquinho o hábito de conferir toda hora, mas isso aí já está resolvido, garanto para vocês aí. Contribuam também com as perguntas aí por e-mail, ou com perguntas, ou com algum comentário que ache legal fazer, né? Pela questão da interação aí com a gente está aberto a interações aí com vocês, e sempre vão ter os nossos ouvintes, sempre vão ter o espaço aí para perguntas, para sugestões, ou até para um comentário, enfim, né, Wellington? É isso aí, pessoal, já deu um jeito aí, quando chegar o e-mail já vai tocar até no meu celular notificação. E manda e-mail aí que a gente gosta, cara. A gente não fez sacanagem não, a gente ficou com um puta peso na consciência que a gente errou isso daí. Desculpem, mas manda e-mail pra gente que a gente vai ficar muito agradecido, viu? Agora, considerações finais, Jarbão, o seu anúncio, toque os tambores. Então, né, galera, venho aqui anunciar, né, a criação do NS Full Throttle. Né, que o Dani me trouxe a ideia, e claro, né, com a galera aqui do Fórmula Fu, né, de escrever sobre NASCAR. Então, já tem uma conta no Twitter, né, @NSFullTrottle, tá? E também já tem um site, né, o nsfulltrottle.wordpress.com, onde escreveremos sobre as três maiores categorias da NASCAR. E é isso. Sigam a gente no Twitter. E é isso aí, galera. Eu tô muito feliz com isso, certo? Já escrevi uma coluna, escrevi uma noticiazinha hoje lá, né, a respeito da pintura que a Wood Brothers vai usar aí com o Ryan Blaney em Darlington, né? Então, é isso aí. Curte lá, divulga, siga-nos no Twitter, né, Facebook também, é só procurar por NS Full Throttle, e vamos tocar essa ideia aí, falar bastante de NASCAR. É isso. Gustavo? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, mais um programa aí. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês aí, que é fantástica aí, a gente preza muito. Fazemos isso para você que curte automobilismo assim como nós, e é uma grande honra tê-los como ouvintes, né? Mais um fim de semana de corridas aí, semana que vem estamos de volta para comentar mais e mais aí sobre a velocidade do fim de semana. É isso aí, pessoal, curtam lá o NS Full Throttle. O Jarbão tá empolgadão, o Daniel também, eu vou tentar também ajudar, vamos lá, a gente gosta muito da NASCAR, cara, o Gustavo também vai ajudar, a gente quer... Yes. Fala, Gustavo, vou falar. Não, eu falei yes. Ah, tá. E a gente quer mostrar todo esse nosso amor pra NASCAR, a gente acha que tem mais espaço aí pra mais informação, pra gente divulgar, e curtam aí, já tá lá no Facebook, a gente tá com os planos de fazer outras coisas aí, vai ser muito legal, dá o apoio aí, curte que a gente vai tentar fazer a nossa parte, a gente vai conseguir fazer a nossa parte. Só os recadinhos, né, só pra reforçar, o Instituto Igor Hoffman, ajude lá, uma iniciativa muito importante. O Guilherme Bianchini para ajudar ele para a Indy lá, dar uma vaquinha. Qualquer ajuda é importante, você que puder, ajuda. Qualquer ajuda vai ser muito legal. A Fabrício está feliz pra caramba com essa campanha. Vai ser um prêmio muito bom se a gente conseguir alcançar essa meta. Mande um e-mail para a gente deu uma mancadinha no e-mail, a gente admite. A gente gosta do Gustavo Dutra, ele mandou aí, a gente não podia deixar passar batido. Fabrício. Então, Fabrício, é. Fabrício, eu tô com o Gustavo na minha cabeça. Eu penso muito em você, Gustavo. Para com isso, tchê. Vá, mas é de amigo, tchê. Vá. Mande e-mail pra gente aí, formulafu1@gmail.com. Mande uma mensagem lá nos nossos dois Twitters, @_fu e @DanielGimenez79. E confira as fotos, o Dani gosta muito de fazer uns efeitos aí, ele tem um programa lá. Ele também tem o nosso canal no YouTube, que o Dani também tá mandando lá o Carona com o Dani, tá muito legal. Tem o Instagram, @FórmulaFu, tudo junto, não precisa nem de underline, que nem o Twitter. E Fórmula Fu também, se eu não me engano, é um no YouTube. É só escrever Fórmula Fu que você acha lá, Carona com o Dani, Fórmula Fu, tá tudo legal. O Dani coloca o endereço na descrição do site. E só lembrar que semana que vem não vai estar cheio, a Fórmula 1 vai estar umas férias aí, só vai ter duas corridas mais importantes, hein, galera? Vai ter a NASCAR em Glen, a Xfinity e a Sprint, e a WeatherTech em Road America. De resto, cara, Fórmula 1 parado, o MotoGP parado, Fórmula Indy parada, e uma coisa muito legal que a gente não cobre, que dá uma inveja, cara. Vai ter WTCC na Argentina, em Termas de Rio Rondo, que já andaram em Curitiba. Tempo bom que não volta mais, viu, cara? Eu não fui, queria ter ido. Mas fazer o quê? Não dá pra voltar no tempo. Fórmula 1, automobilismo brasileiro, só a gente mais maluco que gosta, né, Gustavo? Né, Gerbão? Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí, o WeatherTech e NASCAR semana que vem. Acho que a gente vai acompanhar mais a Xfinity, a gente pode dar uma recheada aí. Vai ser especial. Obrigadão. Até semana que vem. Tchau! Get yourself together, dog.